Nesta sexta-feira foram entregues os primeiros uniformes das escolas municipais de Foz do Iguaçu. Nesta primeira etapa, 4 locais foram escolhidos para receber o material devido à participação no desfile das comemorações do centenário do município. Em entrevista à CBN Foz, o prefeito Reni Pereira comentou sobre a importância dos uniformes para o desenvolvimento dos estudantes. Para o município, acredito que o resultado ele não pode ser medido, mas para essas crianças, para essas famílias, eu acredito que é um avanço significativo, porque vai fazer com que as famílias que têm 2, 3 alunos, elas tenham esse orçamento disponível para gastar na sua família. Para as crianças, nós não teremos qualquer possibilidade de bloqueio de elas virem para a escola, porque elas têm uma merenda de boa qualidade, têm professores que também estarão contentes agora com o plano de cargos e salários, terão uma comunidade escolar com todas as condições favoráveis. O único elemento que faltava fechar nessa corrente positiva a favor da educação, nesse compromisso com o futuro de Foz do Iguaçu, era justamente nós eliminarmos qualquer possibilidade das crianças de terem um bloqueio em relação ao processo educacional. E por mais que algumas pessoas vão criticar que o uniforme não contribui com a educação, eu também acho que não contribui com a educação, mas ele contribui com a autoestima das crianças, que não terão qualquer barreira e não terão qualquer desigualdade em frequentar as aulas, porque a gente sabe que uns têm condições de vir apenas de chinelo de dedo. Outros é o irmão e que usa o mesmo tênis surradinho, dia de barro, porque não tem condições. E com esse uniforme completo que nós estamos dando, as crianças vão vir alegres, sem qualquer tipo de bloqueio e sem qualquer tipo de preconceito em sala de aula. O prefeito também explicou os problemas que ocorreram com a empresa vencedora da licitação e destacou que professores também receberão uniformes em breve. Essa primeira etapa, até porque a empresa foi contratada recentemente e são milhares de uniformes, inclusive essa primeira leva saiu com um assento que a empresa se comprometeu a tirar nesse final de semana, está vindo a máquina de Curitiba para retirar, é só na serigrafia, e nós vamos transformar o limão numa limonada. Eu tinha pensado em multar a empresa por isso, mas é até uma penalização que, infelizmente, provavelmente foi quem elaborou a serigrafia que errou. Então nós vamos aí multar eles, ao invés de multar uma multa pecuniária, porque até segunda-feira eles vão consertar o erro em todos os uniformes dessas 4 escolas que irão desfilar. Nós vamos multar eles, já atendendo um pedido aqui da diretora desse colégio, pedindo para que eles façam uniformes iguais os alunos para os professores, para a comunidade escolar, os secretários, e sem cobrar nada. Então a multa deles vai ser multada em oferecer os uniformes também para os professores. E nós poderíamos simplesmente descartar isso, mas não vamos fazer isso, até porque um assento é perfeitamente removível, tanto é que já foi removido, e nós vamos então pedir uniforme também para os professores, esse agasalho, para que os professores também possam vir trabalhar igual às crianças. Uma das escolas selecionadas para esta primeira etapa da entrega dos uniformes foi a Escola Municipal Oswaldo Cruz, que conta com aproximadamente 230 alunos. A diretora Norma Elizabeth Velasquez ficou satisfeita com o material entregue. Padronização, né? Evita de crianças estarem com roupas de menos, outras de mais, porque nós temos crianças que têm possibilidade de estar bem arrumadinho e temos crianças que não têm condições. Então padroniza, fica bonito, identifica, né, a escola. E para qualquer passeio que a gente faça, né, quando você vai num evento, num passeio, cataratas, tempo, de uniforme é bonito, fica bonito e representa bem a cidade, a escola, no caso, né? A estimativa é que a partir do mês de agosto, os 25 mil alunos do pré-escolar até o 5º ano da rede municipal de ensino recebam os uniformes. Os uniformes são personalizados com o brasão do município e serão entregues de graça aos estudantes. A estimativa é que até o 2º semestre todos os alunos frequentem as escolas uniformizados. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.